sai. Peguei uma reta, saí batidão, sem olhar pra trás pra não me arrepender. Fui dando um esporro no meu coração, esse vacilão só sabe dar mole pra eu me envolver. Eu fui de malandro, a dona do lar, não dei nunca mais um rolê por aí. Parado da pista, tô de vagação, e ela cismando que eu sou infiel. Tem que ter paciência, respirar e contar até 10 pra voltar na cadência. Tem que ser devagar pra gente não cair e não falar demais pro sangue não subir. Se parar de brigar, ninguém dorme carente. E um passo pra trás são dois passos pra frente. Se parar de brigar, pra trás, são dois passos pra frente. Oba! Para a malandragem. Peguei uma reta, saí batidão, sem olhar pra trás, pra não me arrepender. Fui dando esporro no meu coração, esse vacilão só sabe dar mole pra eu me envolver. Eu fui de malandro, a dono do lar, não dei nunca mais um rolê por aí. Parado na pista, tô devagarzão, e ela cismando que eu sou infiel. Vai cantar! Paciência, respirar e contar até 10 pra voltar na cadência. Vamos, gente! Tem que ser devagar pra gente não cair. Pra gente não cair. E não fala demais pro sangue não subir. Se parar de brigar, ninguém dorme carente. Diz! E um passo pra trás são dois passos pra frente. Se atrapalhando nas palavras. Se parar de brigar, ninguém dorme carente. E um passo pra trás são dois passos pra frente. Se parar de brigar, ninguém dorme carente. E um passo pra trás são dois passos pra frente. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.